It's a trap mixtape. Mano, eu tô vivendo uma trap life. Também tô vivendo uma trap life. Elas querem viver a trap life. Trap life, trap life, trap life, trap life. Elas estão amando uma trap life. Sério, o bagulho aqui é trap life. Essa ganja boa aumenta meu life, life. Mano, eu tô vivendo de verdade. Tô gravando um filme com a minha shawty. Minha shawty, minha shawty. Quantos desses mano são de verdade? Nenhum desses falsos tem a minha vibe. Vive escongelando a minha veia. Ela deixa o clima diferente. Cheiro tá viscaço, muda isso de repente. Podem me levar, mas nunca vão tirar minha mente, ah. Eu tô de rolê em Fortaleza, yeah. Fiz 100 mil com o telefone, mano. Vários querem saber o meu esquema. Tô jogando ideia na minha mente, ah. Mixtape. Eu tô vivendo uma trap life. Eu tô vivendo uma trap life. Elas querem viver a trap life. Trap life, trap life, trap life, trap life. Elas estão amando uma trap life. Sério, o bagulho aqui é trap life. Essa coisa boa aumenta meu life, life. Mano, eu tô vivendo de verdade. Tô gravando um filme com a minha shawty. Minha shawty, minha shawty. Quantos desses mano são de verdade? Nenhum desses falsos tem a minha vibe. Nenhum desses falsos tem a minha vibe. Nenhum desses falsos tem a minha vibe. Nenhum desses falsos tem a minha vibe. Por que você tem tanto molho assim?